Nível de voo. Saída Coral, decola da 90, curva à direita. Código 5132, contorno 208. Vitória, via Golf 677, nível 160, saída Coral, transponder 5132, controle 1271. Azul 2591, cortejamento Coral, chame pronto, parte 3. Azul 6999, escuta? Afirmo. Cortejamento Coral, chame pronto, puxa. Camará, 699. Meu Foxtrot Lima confirma se é o Delta Lima do norte do Herói ou do sul? Mil pés ou 500 pés, confirma? O Papai Romeu, meu Foxtrot Lima autorizado 500 pés em litoral sul, decola da 197 com curva à direita, o código 01197, controle Salvador 9208. Autorizado, Vitor e Juliette, backtrack, no solo aos 12. Firmo. Oscar Mike Delta autorizado, ingresso, alinhar e manter, cabeceira 17, Oscar Mike Delta. Se tiver condições de deixar táxi e Oscar livre para o Vitor e Juliette ingressar, eu já agradeço. Índia Júlia, observe o Sikorsky, autorizado livrar a esquerda, taxiway off. Eu tenho informação do CBR. 390, a sua identificação. Chegada Mayra, autorizado voar na PROD e TAP, descendo para o nível 050 ou ajuste no 095. 45, confirma. Frequência livre, Vitor em Júlio. Papa Romeu, Oscar Mike Delta, decolagem autorizada, pista 97, vento no 20 graus, 129. Oscar Mike Delta copiou a torre? Ok, gente. Bom, meu Oscar Mike Delta, decolado ao 15, chame controle, frequência 120.8. Controle 120.8. Zero. Obrigado, senhor. Boa tarde. Boa. Bom, meu Oscar, livre treinamento impacto. Controle, Salvador, Oscar Mike Delta, boa tarde. Tá, Romeu, Oscar Mike Delta, autorizado direto Manati, o nome é o país, logística em Salvador, 1015. Autorizado, Manati, direto, Oscar Mike Delta. Parrameio, Oscar Mike Delta, reporte 20 mil em Salvador. Reportará 20 Salvador, Oscar Mike Delta. Azul 6909, posição terra, para a pista para nós. Obrigado, 699, feedback é só na Centex. A decolagem da presença com pro açul, vento no 0 graus, 10 nós, 1015 no ajuste. O meu Falcon Lima, autorizado. Controle Salvador, 3894, passa nível 180. 3894, essa é a identificação. Autorizado Vana Pro de TAP, descendo para nível 060, o ajuste na 095. 060 no Progitap com 095, 3294, vamos perder o contato com o centro recinto. Só 3294, sim. Fora do solo, vamos ver o foco para Lima. O meu foco Lima decolado 1797, controle 1208, está regresso, bom. 208 está regresso, nós vamos lá. Controle de Salvador, meu cordial, boa tarde. Esse é o Papai Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Papai Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Mantenha para o sul, em condições visuais, hoje em Salvador, na 0,5, reposta visual com local de pouso. Reposta visual, Romeu Foxtrot Lima. Azul 2639, essa é a identificação. Mantenha para a Lagoinha 43 para a chegada da Mari. Desça para 4, meu pai, estou ajustando a 095. Azul 6919, 115 PLD, 4 horas 26, alterna Ribeirão 3. 3290, pode dar, se é possível produzir a Victor 366. 3890, afirma, pode dar, se é possível produzir a 366. 3290. 295, Azul 6919, 15 ali. Meu Oscar, chame na Taxi Papá para ingresso. Ok, igual Cavicor 36, descendo a 2500 para reportar sobre o Cavicor 36, então 3290. Autorizado, ingresso para o 197, reporte alinhado e pronto, cabe ser 197. Foxtrot Lima, frequência livre. Livre. 16645, anunciar a identificação, mantenha para de Alagoinhas para interceptar a chegada a Bonf, Deus para nível 050, ajuste na 095. O nome é 400 negativo, mantenha para de Alagoinhas, número 4 na aproximação. Decolagem autorizada, pelo número 897, evento 120 graus, 129. Salvador, o Azul 2519, para o feedback também. Boa, boa tarde, Azul 6919, pronto, no ponto certo. Azul 6919, autorizado a alinhar e decolar, 190, evento 120 graus, 129. Autorizado, alinhar e decolar, posição no 02691. 2591. Eu chego a 2591. 2591, para o desastre, para o desastre, para o desastre. Passando quilo Romeu Oscar, decolado aos 23, chame controle, está começando 20, décima 8. 120, décima 8, quilo Romeu Oscar. Boa tarde, é o Papa Tango, quilo Romeu Oscar, decolando a 97. Papa Tango, quilo Romeu Oscar, mantém-se em condições de gás, o nome é o país, corredor SE, reporte no através do Fora da Barra, quando possui estimado para pouso. Já, Victor 366, dando 3290. A 3290, chame torre na frequência 198, decimal 95. Gente, na 3290. Aqui, então 3894, cancelar a instrução de ETAP, desça para 250010, o ajuste é no 095, autorizado a RINAF, a pista no 0, reporte passando do servidor 366. Positivo, na instrução 2500, se cancelar, vai reportando 366, 394. Estimado de boas, para o quilômetro, será o 55. Em 95,5 ou Controle, frequência 120, décimo 8. Então, controle 208, 1699, obrigado. Quilo Romeu Oscar, sistema controle 208, boa viagem. Papa Romeu, Romeu, posso trazer. Para Sierra Índia, Romeu Lima, Romeu Fox Trash Lima. Romeu Fox Trash Lima, confirmei ao que você quer manter? Vou manter o que autorizado. Romeu Fox Trash Lima, fica atento para tráfego passando através de pessoas sul, mantendo no meu país, um Bravo 92 só passa. Afirmativo, tá? Ciente, o Romeu Fox Trash Lima. Controle Salvador, Azul 69, 19. Azul 69, 19, contato radar na decolagem, suba via Serra da El para nível 320. 320, sobe via Azul 69, 19. Tener 61 ao 43, a sua identificação. Dessa via, chegada a bombos para nível 060, o ajuste no 095. Silvio Romeu Alves. Silvio Romeu Alves, seu prefiro. Silvio Romeu Alves, autorizado direto morro, aguarde recuperação. Controle, confirme a frequência da 3290. 118, decimal 95. 95, obrigado. Uhum. 290, final, pistola 0, baixa travada. 3290, pouso autorizado, pistola 0, vento no 20 graus, 109. Gente, pouso autorizado, pistola 0, vento 3290. 360 para o Galeão. Decolada pistão no zero, saída da El, lenda após Ledirume, intercepta o painel número 857, sai com o fone alto. Controle 120, decimal 8, transponda 5143. Correto 6201, na chave para o feedback sonico. Azul 4206 da Quebec, autorização para registro. Então, controle de Salvador, voo 1166, registro 1-5-0. Voo 1-1-66, identificação. Dessa vez chegada a Mari para nível 050, ajuste no 095. Mari 050, 0095, alguma chance de bater a altura? Voo 1-1-66, uma temperatura chegada. Pagou 3A, sempre vai. Pessoal, 3894 passou o Terra Vitor 366, só como eu vi. 3894, chame torre na frequência 198, decimal 95. 295. No 43, controle? 43. Opção de escada. 2, 8, 0. A gente tem condições de manter até mais próximo do bloco? Até mais próximo, vai manter. Voo 1166, reduzir velocidade para 2509, número 4 na aproximação. 2509, voo 1166. Voador, 2390, lembrou? 3290, siga em frente, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 3290. Azul 2591 no Mantenho Porto Sérgio. Gente, mantém. 2 Salvador, bom dia, boa tarde. 3294, Serra Vitor 372, baixar a travada. Então 3294, pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus, 129, ajuste ao altímetro 0095. Autorizado, pois 90, 3294. Tango, Kilo Romeu Oscar, liberação só para 025. Ajuste Salvador na 095. Kilo Romeu Oscar, atenção para 025. Azul 69-19, estamos no centro Recife, na frequência 128.35, alterna 125.1. 2835251, Azul 69-19, obrigado. Uma 645, desço para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 5, autorizado para o segmento terminal para pistão no 0. Reporte para a função de servidor 366. Deve ser para 4.000, fazendo o procedimento, é na área da 10, depois da função de servidor 366, vou ver 4.000. Azul 2.0, Azul 2.639. Azul 2.639, chame torre na frequência 198, desço 195. 1895. A 3190, acione identificação. Desta vez chegada a mar para nível 060, o ajuste no 0 no 5, reduz a velocidade para 250 nós, número 5 na aproximação. A 6143 tem condições de voar o 386 completar o procedimento? Voar o 386, será que é? Até uma condição, é 143. A 6143, voa o 386 da presente, em descida para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 5. 386 voando, com 4.000 pés. 1-0, 1-5, 1-1-3. Alfa, Juliette, portão 9. 2639, pouso autorizado, pista 0, vento no 2-0 graus, no 2-1. Livre em pouso, azul 2-0-9. 2-0-6, pronto, cópia. Pronto, cópia. Recife 350, uniforme do Luno 7, decola da pista 1-0, saída Puca, transição Caju. Controle 1-2-0, decima 8, transporte 5-1-5-1. Autorizado, Recife 350, via Upper Zulu 1-7, decola da 1-0, Puca, transição Aracaju, controle 2-0-8, transporte 5-1-5-1. Correto, com 2-0, mexe para o superfície. O Golf mantém a posição, aguarde para a decolagem. O 2712 está sem Quebec e sem dourado. Queria saber as atenções previstas. Tem uma saída, tem uma cópia, só se eu dizer que está pronto. Saída Puca. TMA inicial no voo 645. Voo no 645, chame torre na frequência 118, decimal 95. 395, boa tarde, voo 645. Saída Puca, Jamo, apoia Jamo direto. Controle 120, décima 8. Transponder 0273. Autorizado Salvador, galera, fazendo nível 170, decolada 1-0, saída Puca. Após Jamo, pode seguir a rota do plano, transponder 0273. Controle 120, 80, azul 2712. Correto, 2712, tem para pushback, excelente. No 1-66, após o TAP, voa a servida 368, desço para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 5. Após o TAP, voa a servida 368, no 1-66. Pelo Romeu, acho que já livrou o CTR, não atrapalha os conhecimentos do controle a reportar. Mantenha-se em condições visuais, considerando o pouso 1955, frequência livre da presença. Frequência 120.8, vou voltar a regresso. Não regresso, por exemplo. É, India, chama 2895, POP 129. 129, gente, boa viagem. Obrigado, comandador. Bom dia, boa tarde, Azul 2639, Tesco. Boa tarde, Azul 2639, siga via Alfa, Taxi Lento, repórter Alfa, Taxi Lento, repórter 2639. Seu portão 8, porém ainda tem grave a companhia que ocupa. Tá certo, portão 8, aguardando 2639. Fala, comandante, boa tarde, 869, sem as condições, autorização Brasília. Brasília, pronto, copia agora? Sim. Cruzado para Brasília, via uniforme Zulu 17, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arboruno, após Elefa. Interceptando uniforme Zulu 17, segue conforme rota. Controle Salvador 120.8. Transponder 5144, segue no nível 360. 20360, decola da 10 com curva direita na Arboruno, transição Elefa, Arboruno 7, conforme o plano. 308 ao controle, 5144 no transponder, voo 869. Correto no 869, 360 nível, sem parar para o prospeccionamento. Chama. Azul 2591, decolada 38, chame controle, frequência 120.8, boa viagem. 120.8, obrigado, uma batalha. Um colega vai ingressar. Autorizado pushback, deixando a entrada do 8 livre, azul 4206. 2639, Juliette, portão 8, atento ao companheiro que está livrando. Atento para Juliette, para o portão 8, atento 2639. Em redução, descida até 5.000, pode prosseguir na descida conforme o procedimento. O 1166 foi autorizado a descida para 4.000 pés. 4.000, voo no 1166. 3190, desce para nível 050, um ajuste na 095. Na 3190, negativa, pode estar pivô, se evita 368. Controle, boa tarde, azul 2591, decolando a sessão. Azul 2591, no contato radar na decolagem, supervia saída coral para nível 160. Via coral 160, 645, não falou 40 direito, 121, 19. 219, boa. 661, 43, passou 366. Puxando 61, 43, também torna frequência 118, 295. 295, 43. 34. Tá no 645, siga em frente, Alfa, repartir da Juliette. Alfa, 2 645. É por exemplo, o procedimento arrimado da pista no zero. Voo no 1166, mantendo 4.000. Voo no 1166, desço para 2500 pés. Autorizado o procedimento, reporte para a conselho da 366. Desce para 2500, repórter com 366, gol no 1166. 2712 na escuta. A 201, no decolagem autorizada, pista 10, vento 10 graus, 109. Tá no 366, eu vou no 166. Vou no 166, torre. 118, decimal 95. Torre, 118, decimal 95. Vou no 166, boa. 20 graus, 121. Sobrepouso, Xané, 6143. Torre Salvador, boa tarde, gol no 166. Gol no 166, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Gol no 166. O Xané 6201, decolado aos 42, chame controle, frequência 120, décimo 8. 20, décimo 8, Xané 6201, obrigado também. Ingresso do gol no portão 2, siga viagem para o ponto de espera, lá 1895, ajuste 615. Segue o gol, ponto de espera 1295, azul 4206105. Gol no 645, Juliette, portão 02. Juliette, 02, 645. Xané 6201, informa o tráfego 2 horas, 8 milhas, como sudoeste, 1 TR-72, cruzando o nível 060 em ascensão. Se tiver algum desvio, à frente faça preferencialmente para a esquerda. Ok, sem desvios até o Rio de Janeiro, hoje é 6201, com tráfego na esquerda. Tá. Pouso autorizado, pista 90, vento no 20 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 0095. Livre pouso no 90, 0095, no 166. Meia, 143, siga via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, para 3, né? 6143. Azul 4206, pronto, ponto de espera, 0. Boa tarde, 4206 da Azul, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 4206. Azul 4206, autorizado, alinhar e mantém o puxão 0. Autorizado, alinhar e manter o puxão 0, Azul 4206. Meia, no celular 47, direito, 121, décimo 9. 29, direito, no 466. Eu sempre tá aqui no 89. Chama, né? 6, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 20 graus, 129. Autorizada, decolagem pista no 0, azul 4206. E Alfa, reporte. Antes do ataque direto. Alfa 77, tudo bem. 3190, continue a aproximação, aguarde pista livre. Obrigado. Controle 4206, perfil da PUCA, passa mil pés agora. Azul 4206, contato radar da decolagem, suba via PUCA para o nível 350. Sobe via PUCA 350, 4206. Meia 201, chame Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, ainda 251, obrigado, até amanhã, hoje é 6201. Siga bem ainda no ponto de espera 1895, ajuste 1015, boa viagem. Após o gol que sai do pátio, chega a ver Juliette para o portão 5. Após o gol, ingressa Juliette para o 0. Voo no 869, na escuta? Prossiga. Confirma o poder, por gentileza. Voo no 78. Voo no 78, gente. Obrigado, por ver. Controle Salvador, boa tarde, com o Norte 69, para o ponto espera da 10. Boa tarde, boa noite, 69, autorizado, alinhar e decolar para o sinal 0, vento no 20 graus, 12 nós. Alinha de cola na 10, boa noite, 69. 259, prossiga. Boa tarde. Boa tarde. Antes de a gente pedir o primeiro cheio, eu queria saber se tem algum sequestramento para Guarulhos, se pode estar central da sala no campo de bolso. Vou verificar agora. Romeu, Oscar, Mike, Delta, prossiga. Oscar, Mike, Delta, mantém direto o farol de Itapuã, ajuste em Salvador, 1015, reporte inicial de descida. Alô, 2712, autorizado pushback e acionamento. Verifique a saída para Conde, por gentileza. Confirme saída para Conde agora? É, Conde, melhor, né? Ok, vai programar saída para Conde, 2712. Chame táxi. Semana para o táxi. Sequência 12685, alterna 12545. 2685-2545, vai chamar. Salvador, com 869. Controle Salvador, com 869. Com 869, contato radar de decolagem, suba via Arboruno para o nível 360. Via Arboruno para o 360. Chamou por 3 vezes, confirme como recebe. Agora 5/5. Sim. Nave na escuta. Guarulhos, por enquanto, apenas redução em rota, não há sequestramento. Tá certo, então, só quando for possível, a nossa autorização para Guarulhos poder entrar. Agora, pronto, copy? Pronto, copy. Segue no 360, na uniforme Zulu 10, decolando da pista 10, saída da EL, leda após leda com ativa. Controle na 20.8, transpondo 5.72. Sonéia 259, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, na da EL, leda, módica, decolou 10. Controle 208, transpondo 1.72, Sonéia 259. 259, confirmando, saída da EL, leda, módica. Afirmativo, da EL, leda, módica. Vai chamar o feedback, Sonéia. Vai chamar, obrigado. Um, dois, cinco, nove, um. 5 milhas para Coral, serviço radar encerrado. Submanter nível de voo 160, chame LES, frequência 120.1. Boa. Oscar Mike Delta, desça para 500 pés, ajuste, permanece 1015, reporte no através de Pituaçu. Falou, Salvador 2712, está pronto para o 7.75 a bordo, autonomia de 2 horas e 37 minutos, alterna Serra para o Papa Lima. 712, siga em frente, Bia, no ponto de espera 1895, ajuste 1015, bom voo. Segue em frente, após Índia, até a ponto de espera 10, tome 1 no 8, 95, ajuste 1015, 2712. No 869, chame Recife, na frequência 1260, Fernando 28.8. 1260, 288, 1869. Salvador, boa tarde, Azul 2712, está pronto no ponto zero da minha área. Azul 2712, autorizado, a minha área decolapso no zero, vento no 20 graus, no 21. A linha decolando no zero, 2712. de Thiago Alfa Tango. Prossiga. Tá na mata. Decola da Bata, comprou a Nordeste? Maravilha. Acione 01970, torre 1895. E Decola comprou a Nordeste para a Serra Gilete Nova Berenque. Correto, PLB? Maravilha, abraço, 1895, bom voo. Adicionamento, tempo para decolagem, já leva a... Decolado ao 05, chame controle, frequência 120, 18. Controle 1208, azul 2712, boa. Informação Quebec, Santos Dumont. Azul 2639, pronto? Pronto, passou, escuta. 2340 autorizado para Santos Dumont. Decolado da pista 10. Saída da El, Leda, por Leda, Porto Seguro. Intercepta o uniforme Zulu 44. E segue conforme a rota. Controle 120.8. Transponda 5175. Controlar a sua defesa para a gente, Dael, após Dael, Leda, após Leda, Porto Seguro, para interceptar o uniforme Zulu 44. Essa saída vai ser Dael, Leda, Porto Seguro, e aí Porto Seguro 44. O transponder 5175 e o controle 208, o azul 2639. Correto, 2639, chame para o feedback. Comandante. Azul 2639. Bora. Vale a Fatango para o Nordeste, chame controle em 208, até regresso, maluco. 1-2-0-3-0, controle, grato, até regresso. Estamos de Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Romeu, Charlie Alfa Tango, prossiga. Decolou da parte da mata, comprando as 10, está ao norte da torre, proa de buraquinho, para Serra Juliette, novembro e antes, senhora, está mantendo 500 pés. Firme destino, Serra Juliette. Novembro e antes, Iberestar. Gente, o Charlie Alfa Tango já entrou em contato com a torre. Já está decolado, senhora. O telefotando. Olha, o Fatango aciona o transponder 0170, está autorizado o destino. Acionado 0170, autorizado, Serra Juliette Novembro, aqui, graças. Está na escuta. Olha, o Fatango vai manter 500 pés até o Serra Juliette Novembro. Afirmo. Gente, reporte na 20ª milha. Vai reportar 20 milhas fora, Tango. Clareza 3/3, cotejo para o controle. Dica chamou o controle, repita a informação. Alfa Romeo Oscar, recebo muito, com barulho muito zunido da sua aeronave. Agora sim, Kilo Romeo Oscar, prossiga as informações para o controle. É, procedência, destino, pessoas a bordo e tipo de equipamento. Para a base da Luz 7, baixado e checado, Oscar Mike Delta. Oscar Mike Delta, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista 17, vento 1-10 graus, 109. Autorizado, pouso 17, Oscar Mike Delta. Gente, o Kilo Romeo Oscar mantém 1.500 pés via corredores, reporte Paris para ingresso em Interlagos. Acione o transponder 2222. Salvador, boa tarde, eu vou no meio 4.5 da informação Romeu, autorização Vitória. Papá, Charlie, Índia, Eco, prossiga. Quem é meu procedente? O papá, Charlie, Índia, Eco, confirme feito o plano de voo ou notificação. Alô. Afirmativo, autorização, Vitória. Acidente da Romeu. Gente, prepara a saída da El, eu guardo um minuto cópia. Da El, guarda no cópia, no meio, guarda no meio. Gente, o Challenger está autorizado a dar presente voo direto Paripe para ingresso no corredor.